quero festa, eu quero me divertir. Não adianta tentar me impedir, porque eu quero festa, sair na noite e curtir. Se você não gostar, eu não tô nem aí. Eu quero festa, eu quero me divertir. Não adianta tentar me impedir, porque eu quero festa, sair na noite e curtir. Se você não gostar, eu não tô nem aí. Eu já não aguento mais viver nessa prisão. Já refleti, confesso que penso em separação. Viver assim não dá, tudo como tu quer. Eu sou tipo de homem que é mandado pela mulher. Tenta me controlar, só pensa em me vigiar. Vasculha Twitter, Facebook, Orkut e celular. Se passa por mim no MSN, finge que sou eu. Só pra ver se alguma mina entrega algum vacilo meu. Me liga de 10 em 10 minutos, sabe que estou no estúdio. Com ponto trampando, me obriga a fazer interlúdio. Já era, cansei, vai ter que entender. Todo que eu tô, agora acabou, na noite eu vou me perder. Eu quero festa, eu quero me divertir. Não adianta tentar me impedir, porque eu quero festa, sair na noite e curtir. Se você não gostar, eu não tô nem aí. Eu quero festa, eu quero me divertir. Não adianta tentar me impedir, porque eu quero festa, sair na noite e curtir. Se você não gostar, eu não tô nem aí. Eu tentei te avisar, você não quis escutar. Vacilou, perdeu, fez a fila andar. Não adianta chorar nem me implorar uma chance pra recomeçar. O que aconteceu entre a gente já é passado. Não adianta insistir, nem discutir. Eu não fico mais do seu lado. Difícil pra mim foi tentar aceitar seguir sem você. Mais difícil ainda foi contigo tentar conviver. Que mal eu fiz pra mim, sem esse pesadelo. Me deixa na minha, segue sozinha. Não vou ser mais o seu brinquedo. A vida é minha e eu escolho as minhas companhias. Enquanto você fica só a imaginar como seria. Agora tá confusa, insegura, quem diria. Dei a rotina, larguei pra orgia, vou me acabar na puta. Eu quero festa, eu quero me divertir. Não adianta tentar me impedir, porque eu quero festa, sair na noite e curtir. Se você não gostar, eu não tô nem aí. Eu quero festa, eu quero me divertir. Não adianta tentar me impedir, porque eu quero festa, sair na noite e curtir. Se você não gostar, eu não tô nem aí. Alô? Tá, mas... Calma. Calma nada. Tá, mas... Eu não aguento mais. Onde você tá? Tô aqui. Tá, mas tu não deixa eu... Calma, porra. Ei, baby, para. Eu não sou um fraco. Curta tua vibe, mas não vem encher meu saco. Brigas e ciúmes, isso não é pra mim. Hoje tô só pelo rap, eu vou curtir até o fim. Eu não tenho tempo pra essas minas que aborrecem. Vou curtir a night só com as minas que me aquecem. Clima tá nice, nice como o céu. Se eu quero festa, sempre dá meu problema, é meu. Fica só em casa vendo as tuas novelinhas. Vou curtir a peça, vou atrás de outras calcinhas. Vejo, eu tô na minha e tu tá sozinha. Eu não como milho, mas me chamam de galinha. Eu quero festa, eu quero me divertir. Não adianta tentar me impedir, porque eu quero festa, sair na noite e curtir. Se você não gostar, eu não tô nem aí. Eu quero festa, eu quero me divertir. Não adianta tentar me impedir, porque eu quero festa, sair na noite e curtir. Se você não gostar, eu não tô nem aí. Eu te avisei, baby. Você sempre com esse papo de querer mandar em mim, achando que é minha dona. Cansei, virei esse jogo. Agora quem das carmes sou eu, baby. Vou pra festa, vou curtir a night sem ter que dar satisfação a ninguém. E se você quiser mandar, compra um cachorro. Aí pode ser que ele te obedeça, baby. E quer saber?